olha pro céu, Abraão. Conte as estrelas se você puder. Assim será tua descendência justificada por meio da fé. Olha o Egito, José, pois lá te farei ser o governador. Meu povo ali vai crescer e farei nascer logo o libertador. Toca nas águas, Moisés, que eu abro o caminho no meio do mar. Já levantei Josué e a Canaã que ele vai conquistar. Vai Samuel pra Belém, pois lá tem alguém que você vai ungir. E deixe virar meu filho, que será chamado Raiz de Davi. Vai, filho meu, por amor se entregar. Tenho uma cruz pronta a te esperar. Derrame nela o teu sangue, pois só o teu sangue é capaz de salvar. Vem, filho meu, preparar o lugar onde a noiva pra sempre estará. Vai, anjo, toque a trombeta, meu filho está indo minha igreja buscar. Josué e a Canaã.